Fala, Vera, eu tô com a fome do cacete. Vamos ele pedir o lanche ali no bagulho? Já é. Qual o seu pedido? Aí, ô tia, vê 3 porções de e-mail aí. E 3 pedaços de notícia bizarra também. E vê mais um copo de mimimi pra ajudar a descer. Mas vai querer no combo individual? No combo, né, minha tia? Jurassic Combo. Olha só, voltamos com mais um Jurassic Combo pós-Comic Con, né, Miotti? Ah, nem me falho. Agora vai ficar nisso aí, humilhando. Não tô humilhando ninguém, porque assim, sabe o que é o problema? É chato voltar pra cá e não ter a Comic Con, sabe? Ah, tá. Não, depois quando a gente... Deixa eu acabar de fazer a introdução pro programa que a gente fala um pouquinho sobre isso. Ai, meu Deus, aqui é o Calaveira, eu tô aqui, olha só que beleza. E não toque sozinho, tem um monte de gente aí, falem aí. Que é o Miotti, e voltei pro Jurassic Combo, né? É verdade, né, Miotti? Voltou tempo não participava. Voltou a trabalhar, né? Ah, se fuder, porra. Tava pra cara essa porra. Olá, maravilhosos! Aqui é a Melina. Era isso que você queria fazer. É. Era isso. É só pra saber assim mesmo. Você queria falar, olá, maravilhoso, aqui é a Melina. É isso mesmo. Pra fazer isso, caralho. Tá, beleza. Ótimo. Não podia falar. Tá sabendo pra... legal, tá sabendo legal. Encheu o cu de cachaça pra isso. É, a pessoa tá gravando pedra. Isso é... Nossa. É, não. Isso nunca deu certo. Isso nunca deu certo, velho. E aí, Yasmin? Opa, tudo bom? Eu acho massa a hipocrisia dela. Ela fala cada absurdo, velho, antes do programa. Aí começa o programa. Oi. É uma hipócrita. É porque eu sou tímida. Caralho, pela milionésima vez. Vai, coruja! Oi, gente, coruja, tudo bom? Sai, puta que pariu, velho! Não, na bolha, na boca. Não, para com isso, a gente tá brincando, é pra ser divertido. Não é pra ficar Deus bravo, Deus. Não, é pra ser divertido. Voltamos agora com pós-Comic Con, né, Miotti? Miotti, fala. Eu tenho que falar uma coisa pra você, mas no dia seguinte que nós chegamos da Comic Con, 2003, eu não sei como é falar 2003 em inglês. Chegamos dos Estados Unidos, meu, eu me senti igual os hobbits no final do terceiro filme, sabia, meu? Foi mesmo, né? É, sabe assim, tá tipo assim, aquela. Nada pra fazer, né? É, velho. Sabe aquela mesmice acontecendo em volta? Aí eu tipo ficava assim, pensando, né, naquele caos, nas filas. Os americanos, velho, eu estava de saco cheio dos americanos, gente, você não tem noção, velho. Que povo enfadonho. E a comida? Nossa, a comida é esse fato. Ah, nem me fala. A comida, no último dia, eu tava pra vomitar já. Não tava aguentando mais. Mas esse é o assunto pro outro programa que a gente vai gravar. É, né? É isso aí. É isso aí, mas eu estava me sentindo igual do Bob, só queria falar isso. Você que está caindo de paraquedas aqui pela primeira vez, hoje o Jurassic Combo é o programa de notícias estúpidas e e-mails retardados do Jurassic Cast. É sério, por quê? Porque nós resolvemos fazer um programa onde nós pudéssemos falar sobre qualquer asneira. E a asneira de hoje vai começar com Coruja. Manda, Coruja, qual a primeira notícia? Antes dele falar com notícias, deixa eu falar só uma coisinha sobre os nossos e-mails. Fala, pode falar. Eu queria que o pessoal, quando mandasse e-mail pra gente, falasse no assunto do e-mail sobre qual programa que tá falando. Oh, boa. Porque senão tá complicado de filtrar os e-mails. O pessoal fala assim, ah, comentário e tal. Fala assim, oi, tudo bem? Então eu vou saber sobre o que é aquele e-mail, pra eu selecionar pra botar aqui. A partir de agora, eu só vou pegar e-mail quando tiver o nome do programa, tá, no assunto dele lá. Aí eu vou pegar o e-mail e filtrar ele pra ler aqui. Enquanto o Miotti está falando isso, eu estou segurando o meu cortador de pizza em forma de Enterprise. Eu também tenho. Agora eu tenho o Paraná, não sei o que da Enterprise, Comic Con, não sei o que, o zumbi da Comic Con, e não sei o que, o boneco do Stallone, Comic Con. Que a comida da Comic Con, que a comida da Comic Con, dei o cu na Comic Con. Miote, inveja é uma merda, né, Miote? Inveja é uma merda. Inveja é uma merda. A primeira notícia aqui de hoje é o ladrão marcha lenta. O ladrão de carro é preso por não saber trocar a marcha. É isso aí, é bom. Tranquilo, é né? Por isso o mundo eu... hoje, velho, realmente não tá fácil pra ninguém, né? O cara vai roubar carro, não sabe nem dirigir, velho. É por isso aí que eu não roubo carro. Eu também não sei dirigir. A gente... velho, sério, velho. Já viram a foto da cara do cidadão? É um coitado. Puta merda. Ele tem uma cara de coitado, velho. Sério, se eu sou um policial, eu falo, não, velho, filho, vem aqui, vou te ensinar a passar a marcha aqui. Pra pelo menos você ter chance de correr e aparecer na TV, naquele programa de perseguição policial, sacou? Ó, o sujeitinho virou piada na delegacia de polícia do condado de Escambia, na Flórida. A Flórida tem doido, né, velho? Na Flórida realmente é um lugar que tem doido. Só tem coisa bizarra de lá. Não tanto quanto o Japão. Mas aí é outro tipo de loucura. Outro tipo de... Sabe um lugar onde tem muito mais loucura? Rússia. Na Kamikã. Bairro do Salgado. Eu vi essa vindo de longe. De longe. Tava dobrando na esquina, eu tava vendo. Puta pariu. Na Flórida, onde foi parar depois de tentar... Ele foi piada na delegacia lá na Flórida, onde ele foi parar depois de tentar roubar um carro e ele falhou miseravelmente. Ele tentou ser um bandidão, mas depois de abordar sua vítima na estrada, ele mandou que ela descesse do carro e achou que ia sair bem dessa. O grande lance, no entanto, é que ele não sabe dirigir cabe com o carro sem ser automático. Pareça que incrível... Lá nos Estados Unidos, desde a década de 70, a maioria esmagadora de veículos nas ruas é de carros automáticos. Certo. Americano não sabe passar marcha. Eles não sabem. É, realmente, só os carros antigão, né? E ninguém ainda deve botar os antigos como... Na década de 70 já existia. Exatamente. Mas e o Velozes e Furiosos? Não, mas é o mesmo. Mas aí é corrida, né, filha? Aí tem que ter, né, a passação de marcha, né? Porque aí o cara... Puta que pariu, a Melina. Nossa senhora. Uma salva de palmas lentas pra Melina na direção. A carinha dele tá muito assim, velho. Porque o coitado abandonou o carro na pista e ele só foi ele foi preso em seguida, sacou? Ele não foi nem preso no carro, assim, propriamente dito, coitado. Nossa, velho. Vai lá. Não, eu ia virar e falar assim, não, niga, vai lá, velho, vai. Não, niga, aí ótimo, vai, aí você que vai preso, por favor. Vai lá o caralho, além de ladrão é burro, tem que morrer mesmo. Mas menina, ele não morreu não, só foi preso. Só queria comer que morrer. Ele só queria sair pra comer um frango frito. Miote, nós não vimos um KFC em San Diego, né, Miote? Ah, vai ficar nessa putaria, eu vou dizer. Vai ficar nessa putaria de em San Diego na Comic Con, eu não vi isso. Em San Diego, eu vi aqui, mano. E Comic Con, o meu hotel é do lado. Eu fui na penthouse do meu amigo Bonfim. Eu não sei quem. E aí o cara, velho, ele tá desde manhã assim... Bora vir aqui pra casa aqui pra comer umas pizzas. Aí agora eu já lembrei por que ele quer comer pizza. Porque ele vai pedir uma pizza não vir cortada, só pra ele poder cortar com pão. É mesmo? Cara, agora você a minha... Não, pera aí, eu tenho que deixar claro uma coisa. A minha Enterprise em formato de cortador de pizza que eu comprei na Comic Con, ela nunca saberá o que é uma pizza, velho. Mas nem fudendo que eu vou botar isso mas aqui pra cortar. Mas ele não tem função, pizza. Não tem lógica você comprar um cortador de pizza. Velho, quando você vê, você vai entender, velho. Isso é lindo, né não, Miotti? Não, não vou usar porra nenhuma. Tem um SS Enterprise aqui, velho. Escrito aqui nesse cortador de pizza. Eu não vou usar esse cortador de pizza. Você tem que cortar uma pizza com isso aí. Não, mas nem fudendo. Você tem que descabaçar isso aí agora. Não, ano que vem, quando eu voltar na Comic Con, eu compro outra e eu uso. Ah, daí quando eu voltar na Comic Con? Quando eu voltar na Comic Con? Nenê Comic Con? É Nenê Comic Con? Ano que vem eu vou... No ano que vem eu vou estar lá também, aí eu compro um, velho. Vou comer só pizza lá, velho. Porque eu vou fazer questão de cortar. Falei, não corta minha pizza não, por favor, traga ela inteira. Não, sabe por que você não vai comprar? Porque eu não vou falar onde eu comprei. Ninguém vai achar, não. Não, é só você que sabe onde tem. Dá licença. Acho que é só porque eu não sei falar inglês, eu não vou achar as coisas. Eu vou fazer que nem o Miotti pra pedir comida, filho. O Miotti nem falava que eu tô ligado. É, o Miotti não fala. O Miotti passou uma semana murmurando e apontando. Usando mímica. Então, a gente vai falar isso. Funcionou. Primeiro, como é que é cortador de pizza em inglês? É pizza cutter. Pizza cutter? Cutter, acho que é. É Enterprise. Peraí, deixa eu descobrir. Vamos lá. Vou achar no eBay esta merda agora. Cala a boca de todos os outros. Isso aí. Achei! Bando de viado! Quanto tá? Só. Quanto? 26. 26? E o frete? Nossa, e o frete? Não sei. Como é que vê frete? A gente não pagou frete. A gente pagou frete, foi 25. E ainda levou um high five do cara da alfândega. Sim, chupa. Se liga, velho. Eu fui perguntar aqui como é que fala cortador de pizza em inglês. Aí me mandaram aqui, knife. Nossa. Arnold Schwarzenegger mineiro é preso exibindo armas em comunidade. Olha aí. Arnold Schwarzenegger mineiro. Ótimo. Não, porque o nome do cara é espermo. O nome dele é Arnold Schwarzenegger Salles. Essas cara, estão sensacionais. E sabe qual é o pior? Que está escrito da maneira corretíssima. É correto. É, foi certinho. A mãe fez um Ctrl-C. Arnold Schwarzenegger Salles, velho. Velho, eu queria muito me chamar Arnold Schwarzenegger, sério. Eu ia ser muito truso se eu chamasse Arnold Schwarzenegger. Cara, imagina eu assinando, velho. Miotti, imagina a gente lá na Comic Con, Miotti. Porra. Eu fico imaginando uma criança na alfabetização pra aprender a escrever o nome na prova. Essa criança devia chorar tanto, mas ele devia chorar tanto. Não, ele não sabe escrever nem o próprio nome, velho. Ele devia ser muito trollado na infância, cara. Por isso que ele tá assaltando, roubando. Lê aí, Miotti, lê aí a notícia. Vamos lá. O Arnold Schwarzenegger mineiro foi preso na pedreira Prado Lopes, na região noroeste de Belo Horizonte. A detenção do criminoso foi feita após ele e um comparsa terem sido flagrados pelas câmeras do sistema Olho Vivo, exibindo armas pelo aglomerado nesse domingo. Durante a abordagem, os militares do 34º Batalhão de Polícia Militar encontraram dois revólveres e vários cartuchos de diferentes calibres com a dupla. A notícia é idiota, mas o que importa é o nome dele. A notícia é idiota, sim, o programa é de notícia idiota, ela tá certa. Não, a notícia não tem relevância nenhuma pra gente aqui. O negócio é o nome dele, porra. É o nome lógico, dele é Arnold Schwarzenegger. Imagina você Salles lendo a notícia. Arnold Schwarzenegger preso aí. Pô, eu vi isso aí e falei, caralho, meu, prenderam o cara. Aí eu falo, Arnold Schwarzenegger Salles foi preso em Minas Gerais. Caralho, imagina. Olha que beleza. Fixação por musculação. Pode ser em virtude de pênis pequeno. Quer dizer, o cara tem um pau pequeno, aí ele acaba ficando obcecado em musculação. Aí, então, ele tem que compensar de alguma forma. Ou ele compra um carro grande ou ele faz musculação. O novo estudo concluiu que os homens se preocupam com o tamanho do próprio pênis. Não! Não, sério. Sério, você... sério, que homem se preocupa com o tamanho do pênis? Tá, velho, mais 2 centímetros de pau ou uma transplasta paniquete? O que foi, filha? 2 centímetros de pau ou uma suruba com as paniquetes? Ah, velho, eu já tô fudido mesmo, eu vou pra suruba, tá ligado? Não vou escolher... Quero que vocês, por favor, não citem outros programas aqui, tá bom? Obrigado. O novo estudo concluiu que os... Um novo estudo concluiu que os homens se preocupam com o tamanho do próprio tênis, do próprio pênis. Do tênis. Compra um Nike tamanho 45. Olha só. Principalmente por causa dos amigos e nem tanto por causa das suas parceiras. Eu não. Comigo é por causa da parceira mesmo. Você fica mostrando pros amigos pra cá? Ó, meu amigo, aqui é o tamanho do meu pau. É isso? Não, mas esse cara que malha, ele se preocupa com sim. É. Segundo a pesquisa, a competição com outros homens leva muitos a ficarem obcecados pelo corpo e pela musculação. A doutora Anabel Sheng Feng Yi, óbvio que tinha que ser chinesa, é da Universidade de Psicologia de Victoria, entrevistou 738 homens entre 18 e 76 anos sobre imagem corporal. A maioria dos pesquisados eram inseguros em relação ao peso, forma física e tamanho do pênis. Boa parte admitiu que a preocupação com o tamanho do pênis era em relação de que os outros amigos pensam, e no entanto com a relação às namoradas ou mulheres. E com relação às namoradas ou mulheres. Faz sentido, faz sentido. Realmente faz sentido. Cara, pra mim faria sentido você se preocupar com o tamanho da bisnaga por causa das mulheres. Do, tipo assim, caralho, vou comer a mulher olha assim, e aí, cadê o resto? Sacou? Eu me preocuparia com isso, não com eu nunca fiquei exibindo. Tipo assim, eu me preocupava muito com isso, assim, tipo, de caralho, vou ali comer a mulher e aí ela. Tipo, pode acontecer esse tipo de coisa assim, tipo, no início. Aí depois de um tempo eu falei assim, meu irmão, se você souber usar o brinquedo, você vai bem, filho. Tem que saber usar os skills. Tem que saber usar seus skills. Se você não souber usar seus skills, você tá fudido. Tem que saber usar a sua carteira, isso sim. E não existe nenhuma mulher que vai reclamar com você na sua cara, assim. Mas se você souber fazer. Que é isso? Não, na sua cara não, mas assim, também se você não quiser. Se você não souber fazer a parada de jeito nenhum, aí também é um agravante, mas, né, velho? Esse é o pior, quase que eu derrubei a minha Enterprise contador de distância que eu comprei na Comic-Con. Entendeu? Porque aí, pelo menos, eu não sei, as meninas vão poder tirar nossas dúvidas sobre isso, né? Eu vejo dessa forma. Não, cara, eu acho o seguinte, o pior é isso, porque o cara vai comer a mulher, bota a biluga pra fora, a mulher, nossa, coisa gostosa, estou gozando horrores. Termina, liga pra amiga, que nem é tão amiga assim, liga e fala assim, minha filha, encontrei com uma micharia agora, cara, qual o telefone daquele pintudo, daquele negão roliço, porque do jeito que tá, não tá dando, não. Cara, mas pelo amor de Deus, isso aí quem se prejudica é a menina, porque ela vai ficar sendo mal comida pelo resto da vida se ela não falar do que é que ela gosta, do que é que ela desgosta. Mas às blá, vezes blá, ela blá. Gosta do cara e pode não falar. Não, cara, mas. Olha Yasmin, pra tudo na vida tem solução. Só não tem solução pra pinto pequeno e pra morte. Pinto pequeno tem sex shop. E pinto pequeno também tem cirurgia já, que dá pra dar uma ajudada, pô. Não, mas fica meio bambo, não rola e não. E linguidez. Ah, é, tem isso, é. Fica, ele fica meio bamba, não, assim. Não, mas não tem nada a ver, não, porque não tem de onde tirar. O que eles fazem é fazer uma lipoaspiração na pubis e uma raspagem de osso, assim, mas é basicamente a osso? Mesma coisa, entendeu? É, da pubis, eu acho que é osso, não o osso do pau, né, caralho? O osso da... Então, que osso? O osso da bacia. Uma coisa assim. Mas não é só cosmética. Você não ganha centímetros, pra falar a verdade, assim, né? Você não fica com um pau maior, assim. Eu tô torcendo muito pra fazer essa cirurgia de pau gigantesco. Porque eu vou... Velho, eu vou fazer um sabre. Eu vou fazer um sabre. Vai acender. Vai. Aquele sabre verde que eu comprei na Comic Con. É lá, meu miote. Aí quando eu balançar, eu ainda vou botar assim, olha que true, velho. Mas e aí, meninas, o que vocês têm a falar com relação ao tamanho da rola? Já abordamos esse assunto várias outras vezes. História, mas... de novo, ela já, de novo, a gente já sabe o que aconteceu com o tamanho de pinta aí. Na minha opinião, as mulheres são hipócritas. Elas gostam de pau grande, só que elas não falam porque quase ninguém tem. A grande verdade é essa. Não. Eu não vejo assim, não. Eu vejo da forma que as meninas falaram da outra vez. Que a Yasmin, tem as que gostam, mas que nem a menina falou. Eu não gosto. Tem mulher que fala que machuca, que é ruim, tá ligado? Cara, o que é pau grande, cara? Vamos botar padrão? Porque você fala, é pau grande, pau pequeno. O que é grande pra você, de repente, não é grande pra mim. O que é pequeno pra você, de repente, é médio pra mim. O que a gente imagina como grande, cara, é esse que é a grande questão. Pra elas, não é grande, tipo, é gigantesco, é enorme, tá ligado? É tipo batata isso. Pringles, vamos lá. Cara, tipo assim, o importante é só não durar 5 minutos. Durando mais do que meia hora, pode ter um pau pequeno que vai resolver tudo. Aí vou ter que tomar um remedinho. Porque senão, filho, toda vez assim. Não, peraí, coruja, tu não toda vez ficar... horas? Não. Meia hora? Você não consegue. Não, meia hora, hora é uma coisa. Meia hora é uma parada. Mas do jeito que a Esmin tá falando aí, tem que ser horas, filho. Horas a tempo ali. Não, mas pra comer as minhas... Não, que ninguém fica lubrificado. Primeiro que pra comer as minhas é um processo. Primeiro que tem que ter um pau gigantesco. Já é o primeiro problema. Tirado esse problema, velho, você tem que ter aquelas maquininhas, sabe aquelas furadeiras que americano tem? Que eles adaptaram e fica um piruzinho indo pra frente e pra trás, rapidão assim na frente? Sabe? Tipo uma furadeira só que tem que ter um daquele. Uh-huh. É porque no intervalo, você bota a maquininha e fica... Aí você fica lá descansando, né? Fica abanando o cacete e tal. Né? Como um cigarro. Como um cigarro, né? Não. Não. Ai, que não quer. Só precisa falar uma meia dúzia de palavras doces e me tratar com jeitinho. Palavra doce. Vou comer açúcar. Esse bucetão. Ai, meu delícia. É desse jeito assim, é desse nível assim. Eu sei a palavra doce que esse tipo gosta, né, Miote? Ah, meu, você tá tão calado, meu. Chega e ficou meio assustado assim. O que é, meu? Você tá calado? Não, sabe o que é? Porque eu tô aqui olhando a página da Lingerie Day. Ah, ótimo. O que vocês estão falando aí? Vamos lá. Pepino gigante chama atenção em Feira do Maranhão. Ah! Cara, é porque essa é uma notícia muito visual. É tipo um. Uma mistura de Pokémon com melancia amarradinho numa cadeira com a ruma de gente pobre olhando. É muito engraçado. Tem uma menina caolha mesmo. É. Caralho, velho. Sacanagem não, vou descrever a foto. Tem uma mulher que parece que saiu do Walking Dead. Tem uma nega com os peitos caídos, murcho, e tem uma criança, velho. A criança tá vesga de fome. Ela, quando é que nós vamos poder abrir isso aí pra comer? E um olhando pra cara, tipo, de que porra eu tô fazendo aqui. Nossa. E ela é muito engraçada, cara. Como é que é? A melancia. Porque ela parece um Pokémonzinho, cara. É, caramba, muito bonitinha. Melancia não, pô, é um pepino. Ah, é o pepino. Pepino, blá blá blá. Então vai lá. O pepino gigante foi a atração deste domingo em uma feira em Vila Palmeira, em São Luís, no Maranhão. De acordo com informações de um jornal local, o legume tinha 1,15 m de diâmetro, 70 cm de comprimento e cerca de 40 quilos. Puta merda. Dá um puta de uma salada isso aí. É sim, dá pra salada pra vila inteira. Pra todos esses pobres que estão aí rodeando esse pepino. O que é que tu acha que estão? Feita buta. Equivalente a cerca de 92 pepinos de tamanho normal, nossa. O legume foi um presente que o empresário Antônio Carlos Júnior, de 34 anos, ganhou do sogro, Glauber Silva Soares, 52, dono de uma lojinha no povoado. Júnior colocou o alimento gigante na porta do seu estabelecimento para chamar a atenção da clientela. E conseguiu. Muitos moradores do povoado foram até a lojinha ver o legume. Tá aí a galera batendo foto. Caralho, uma comparação. A segunda foto é uma comparação do Pepe normal com esta putaria aí. Artista chilena coleciona fluxo menstrual por 5 anos para exposição. Ó, a arte aí, a arte moderna aí. Isso é arte, é certeza. Arte, cara. Deve ser sangue. E é engraçado que tem uns paninhos assim, com várias manchas. E a data, acho que escreveu alguma coisa escrita. É muito escrota. Velho, cara, puta que pariu, velho. Esse mundo artístico, cara. Velho, deixa eu falar só uma coisa rapidinho, sem querer atrapalhar, velho. Vai. Véi, existe limite até pro limite, sacou? E o mundo, velho, ele perdeu o limite completamente de qualquer coisa, velho. Nossa, velho, sério, aqui eu vi, agora, isso aqui é pra mim. É a personificação. É a personificação da falta de limite que o mundo está tendo, velho. As pessoas estão pagando pra ir ver esta porcaria. É isso mesmo. Fazer sangue menstrual seco, velho. Quando foi que ela achou que tava bom? Pronto, agora eu já tenho uma coleção considerável e suficiente de sangue. 5 anos menstruando todo mês, cada mês vai muitas carimbadas nos paninhos aqui. Ela seleciona tipo, aquele teste lá que você vê a mancha e você vê coisas na mancha. Ela foi menstruando no paninho, foi vendo coisas na mancha. Ela falou, esse aqui tá bom. E recortou. Colou no negocinho e falou, vou, esse aqui eu vou colocar na exposição. Deixa eu só entender aqui, esses tufos pretos pendurados aqui não são os pentelhos dela também não, né? Olha, pode ser qualquer coisa. Cara, eu não tinha reparado nesses tufos vermelhos, velho. cara, que coisa escrota, velho. Boa, velho, pra mim deu, velho. Pra mim a gente termina aqui agora, velho. Miote, você sabe. Miote. Fala. Você sabe por que a gente não pode confiar nas mulheres? Por quê? Porque não se confia no animal que sangra por 5 dias e não morre. Isso é piada do Monty Python. Kkkk. É do Monty Python? É do Monty Python, é do filme do Monty Python. Cara, foi uma professora minha que falou isso na faculdade, eu nunca mais. E aí ela viu no Monty Python. Pronto. Com certeza. Deixa eu ler. Elas não gostaram, não, Miote. É, não gostaram, não. Ficaram com raivinha, ficaram com raivinha. Miote, olha a minha cara. Miote, olha a minha cara de preocupação, porque elas não gostaram, Miote. Prepara que agora é a hora do show das poderosas que descem em rebote. Professores relatam ter sido estuprados por mulher invisível na Zâmbia. Cara, o que que aconteceu? Aquela outra lá, aquela doida do Twitter que xinga todo mundo, como é que é o nome dela? Aquela que apanhou do Dado Olavela? Ah, Luana Piovani. A Luana Piovani, é xarope, é xarope. Isso, foi se mudar lá pra África. Não é filme, estrelado por Celton Mello e Luana Piovani, olha aí, ó. Não tinha nem lido. Um enredo é diferente. Em Siavonga, na Zâmbia, professores estão ameaçando abandonar as escolas caso os seus tormentos não acabem. Eles alegam que suas camas têm sido invadidas por mulheres invisíveis que os forçam a fazer sexo com elas. Os professores reclamaram que têm feito sexo... Pô, meu, você é doido, velho. Um fantasma te estuprar, você é maluco, velho. Mesmo que seja uma mulher, mas, porra, imagina. Os professores reclamaram que têm feito sexo com mulheres que eles não podem ver. Isso está acontecendo há 3 semanas, disse o líder comunitário Sinadambwe, de acordo com o Daily Mail, de Lusaka. Sue Storm passou por lá. É. Como é que eles não sabem que eles estão só batendo punheta? Não entendi. Não, sabe que eu já vou dar a minha teoria. Os casos de sexo bizarro estavam acontecendo apenas com professores, mas agora uma professora também reclamou de ter sido atacada sexualmente por um homem invisível enquanto dormia ao lado do marido. Ela disse que o homem invisível a despiu e fez sexo com ela, e o marido lá. Contou Sinadambwe que pediu ajuda ao governo para resolver o problema. Para os professores, os incidentes são decorrentes de bruxaria. Eu acho que... não existe. Como é que é? Dobre este dedo! $50,000 para quem dobrar este dedo! Dobre meu dedo! Cara, filho da puta! É, miserável. Eu acho que o que tá acontecendo? Deve estar rolando uma putaria nessa escola. E eles inventam essas histórias de que é bruxaria pra dizer assim, é o Boto, sabe? É igual o Boto. Ah, comeram minha filha. Minha filha, quem te comeu? Mãe foi o Boto. Ai, ai que bom. Ai que encantada que é você. Pra mim isso que tá acontecendo. Esses negão tá fazendo uma orgia do caralho. As mulheres descobriram. Aí falam assim, quem você é o documento? Não, não, é amor, eu não fui comido. Eu não comi, eu fui comido. Um fantasma me comeu. Meu Deus, isso é bruxaria. Mas é porque lá eles têm as crenças nesse esquema, entendeu? E os negão tão tristes na foto, cara. Olha como é que eles estão com a carinha triste. É, eles estão... Oh. É, se você tivesse sido currado, você não estaria rindo também. Vocês iam... Pô, mas peraí, eles foram currados. A mulher obrigou a fazer sexo com aquela peteca. Quem foi que disse que eles foram currados, cara? Ah, não, mas quem garante? Quem garante? Quem garante? O cara tá com a cara de triste assim. Ou a nega era do sovaco cabeludo da perereca fedida. Ou eles foram currados. Vocês lembram de um filme? Você lembra, meu, de um filme que passava na... Sei lá, acho que era no Classe A, no Corujão, na Globo. De uma família que era atormentada por fantasmas e em um momento o pai é estuprado por um fantasma? Ah, não. Eu lembro Todo Mundo em Pânico 2, que tinha a menina que foi estuprada pelo fantasma. Ah, mas ela gostou, né? Ela curtiu, depois ela ficava chamando fantasma. É, o fantasma ficava dando bolo nela. É. Não, vem cá, vamos sair. E ele não, e ficava batendo as coisas na parede. Cara, pois é, sei lá, sabe? Eu nunca ouvi falar de tatos concretos. No filme, esse filme que eu tô falando, internet, se vocês souberem qual é o filme, coloquem nos comentários ou mandem um e-mail pra gente com o nome do filme, porque agora eu não lembro e nem vou procurar. Mas era um filme de uma família que estava sendo atormentada por um fantasma. Eles se mudaram e a família era atormentada e tal. Teve outro filme que eu vi no SBT também que era a mesma coisa. A mulher tinha sido estuprada. Aparecia a mulher sendo estuprada pelo fantasma. Mó estranho. E esse era um fantasma que vinha descendo pela escada, jogou o marido no chão, botou a biluga dele pra fora, pirocada, plá, glá, glá, glá, né? Até descamar o céu da boca. E foi. É isso aí. Né? Mundo. É, não tá fácil pra ninguém. Miote. Oi. Lá em San Diego alguém te estuprou, Miote? Não. Que pena, né, Miote? Tô desligando aqui. Falou, até amanhã. Falou, até amanhã na hora da pizza. Falou. Essa aqui é mais pela nojeira, quando eu abri a notícia. Ah, porque o do sangue menstrual foi super clean, né? Meia calça anti-tarados, bem cheia de pelos. Ai, eu sei, isso é do Japão, né? Não precisa, é só ler a foto. Essa é uma ideia fantástica. E se é um tarado por perna peluda? Aí você se ferrou. Imagina. Aí ele tira a meia calça e broxa. É fantástico. Aí você fala, peraí, rasga a meia e ele, ah, não vou comer essa mulher mais. É, essas meias são da China, né? Uma empresa chinesa que criou. Uma empresa chinesa que criou uma meia calça que segura uma perna bastante peluda. Nossa. Na moral, o cara tarado que vai estuprar uma mulher e tal, ele não vai se preocupar com pelo, velho. Na moral, Cara, mas é muito cabelo. É muito cabelo. É nojento. Você tá parecendo um macaco, pô, sério. Ele vai pegar outra. Não é exagero, parece a perna do Tony Ramos. Não é exagero. Olha, sabe o que é pior? Uma vez eu tava na faculdade, há muito tempo atrás. Isso devia ser em 2001, 2002. Tinha uma magrinha lá que eu era afim de dar uns pega. Nunca peguei. Aí eu tava brincando com ela, aquelas brincadeirinhas que a gente fazia, que a gente faz, sabe, aquelas coisas assim, né? Tá, uhum. Aí pega aqui, birisca, sabe, aquelas coisas assim. Aí eu fui brincar com a mulher, eu falei, ah, não sei o que. E, cara, eu fui levantar a barra da calça da mulher, velho. Tava assim, que nem na foto. Tava, eu nunca mais consegui chegar perto dela. Tava desse jeito, igual da foto. Cara, eu também vi uma mulher muito peluda, cara. No caixa, eu tava passando minhas compras. Aí a mulher tava com uma blusinha assim social, fechadinha, né, decente. Só que a blusinha vinha com o zíper até o umbigo, assim. E aí a hora que ela se mexeu, abriu a blusa, deu pra ver a barriga dela. Acho que a mulher tinha mais pelo do que o Miote, cara. Juro pra você, eram uns pelos. Aí, como é que você sabe que eu tô? Você me viu pelado? Olha só, o senhor Tomás escuta esse programa, tá? Caralho, falou na alta assim, velho. O Miote pelado é peludo, velho. Falou, pois é. Eu ouvi isso. Pois é. É cara, que você tá coçando o umbigo, pô. Parecia o teu umbigo, é, lá. Cara. Ei, vai, tá rolando, curu. Pode escutar, né? Sábado agora, eu, Calaveira e o Brunão estaremos numa rádio aqui em Brasília. É uma rádio online que passa ao vivo. A gente estaremos lá falando sobre o Jurassic Cast. Eles querem fazer uma entrevista com a gente. Olha, que bacana! Tá? Durante a semana a gente vai botar nas redes sociais o link, tá? Pra vocês escutarem ao vivo. E a pessoa vai poder ir, vai poder participar, fazer perguntas? Não. Ah, eu não sei. Aí vou saber com eles lá. Durante a semana a gente forma tudo. A gente vai poder falar sobre Comic Con? Para com essa merda. Claro que vamos. Vou ligar pra lá e falar, e vou pedir música. Falar assim, para esses gordos falar aí, eu quero ouvir música. Olha isso, velho. Olha o recalque. Deixa ela ser feliz, deixa. É. Deixa que a batata dela tá assando. Dreams of you all through my head. e-mail sou eu que vou ler. Fala galera do JurassiCast, tô seguindo a dica que o Calaveira me deu no Facebook e estou mandando por e-mail meus agradecimentos. Muito obrigado por terem feito o Elo Perdido sobre Doctor Who, assim como muitos outros filmes antigos que vocês fazem no podcast e que me motivam a ver. O mesmo aconteceu com Doctor Who. Eu conheci o JurassiCast em novembro, quando ouvi o podcast sobre Senhor dos Anéis, e a partir daí virou vício. Tenho 19 anos e muitos dos filmes que vocês indicam eu não vi e acabo me motivando a ver graças a vocês. Foi assim com Psicose, Drácula de Volta para o Futuro e tantos outros. Pô, Drácula, meu amigo, tu ganhou um presentão, que esse filme é muito bom, velho. Depois que eu ouvi o Elo Perdido sobre o Doctor Who, eu vi a primeira temporada em 2 dias. Foi vício a primeira assistida. Que série fantástica. Parafraseando o Doctor de Christopher Eccleston, atuações fantásticas, roteiros fantásticos, efeitos fantásticos... Não, pera. Os efeitos... Fantástico. É, não, ele falou, não, pera, os efeitos não, embora eles sejam um dos charmes da série. É porque os efeitos do Doctor Who sempre foram muito fracos. Agora, é, não, mas os de agora estão muito bons. Enfim, muito obrigado por me apresentarem a esse mundo fantástico que é Doctor Who. Estou completamente viciado, estou indo para a terceira temporada, e embora esteja um vazio por ter perdido o Eccleston como o Doutor e a Billie Piper como a Rose Tyler... são os atores da primeira temporada, não tem como não se sentir motivado a assistir uma série dessas que a cada episódio me surpreende mais. Continue com o ótimo trabalho de vocês e me façam conhecer cada vez mais e mais filmes e séries que eu não conheço e preciso conhecer. Aí ele repete, o Doctor Who é fantástico, o Jurassic Cast é fantástico, vida longa, o Jurassic Cast, um abraço do seu fiel ouvinte e leitor, Johan Moraes. Obrigado, Johan. Eu estou começando a assistir essa porra agora de tanto vocês falarem, vou falar a verdade mesmo. Muito bom, velho. Doctor Who é muito bom, velho. Muito. É vida, Doctor Who é vida, velho. Daniel Manso, 39 anos, fisioterapeuta e professor de inglês em Recife, Pernambuco. Olá, amigos jurássicos. Após ouvir o episódio sobre Highlander, resolvi reassisti-lo. E feito, acabei de entender uma dúvida que o Calaveira levantou. Que raios é quickening? O quickening é traduzido como aceleração. É a capacidade de perceber seres ao redor e tornar-se apto a lutar. E algo como aquela descarga de adrenalina do filme Procurados, tá ligado? Aquele The Wanted. Que o maluco tem uma cadeira e vê a mosca... A asa da música parar, o coração dele bate a 300 por hora, né? Aí, claro que isso fica na cena em que o Connor e o Ramirez estão próximos a um cervo. E o Ramirez pede para o Connor que o Connor sinta o cervo. E os dois começam a correr feito duas bichas translocadas. É complicado, realmente. A cena não ficou legal, né? Não fez jus, né, parada? Mas ele diz que espera que a resposta esteja a contento de todos. Um forte abraço. E aí, Calaveira, tirou a dúvida? Isso é coisa que tem aí no RPG, pô. Isso aí. É, mas isso aí eu acho que é coisa da cabeça dele. Não, mas não, tem essa parada no RPG, desse jeito mesmo, sabia não? Tem o RPG do Highlander? Não, pô. E esse termo, quickening, essa parada, essa ação, esse negócio... Tem no RPG, pô. Tipo, daquelas... Pô, eu não sei, agora eu não vou saber especificar o certo se atributo. É um tipo desse negocinho, eu não sei qual é o nome certo e tal, que tem essa parada em RPG. Isso aí, pra mim, foi muita boa vontade dele entender se desse jeito, porque o filme, cara, não dá a entender nada disso aí. É, assim, na verdade ele deve ter jogado e ido atrás do que significa expressão e tudo mais, né? E aí apareceu o esquema do RPG, né? Ah, então beleza. Deve ter sido isso, mas tem no RPG, isso aí eu sei. Bom dia, pessoal do JurassiCast. Sou Wagner, 21 anos, estudante de engenharia, atualmente em Poitiers, França. Acabo de escutar o LP de 23 sobre o filme Man of Steel e gostaria de comentar o citado furo de roteiro em relação à atmosfera Sol. Não conheço o personagem ou os universos a fundo, então irei me basear apenas no que vimos no filme. Pelo que eu entendi da história, toda a força dos habitantes de Krypton vem da energia do Sol. Ah. Por nosso Sol ser mais energético do que o presente na vida solar de Krypton, Clark Kent é mais poderoso do que os outros. E além disso, como a gravidade é mais fraca, ele consegue desenvolver ainda mais a sua força. A atmosfera não influencia nisso. Porém, como acontece conosco, a atmosfera dá as moléculas necessárias para o nosso metabolismo, ou seja, possibilita a utilização de energia proveniente da alimentação. O mesmo acontece com os kryptonianos, seja Clark na nave ou Zod na Terra. Da mesma maneira, quando estamos em ambientes com ar rarefeito ou com problemas para respirar, nosso corpo diminui ao máximo as suas atividades. O que pode ser visto quando Superman fica com dificuldade de se manter de pé na nave do General Zod. Obviamente os deuses de Krypto não são limitados como nós e podem se adaptar a novas atmosferas. É o que aconteceu com Clark por crescer na Terra. Desse modo, ele não perde a força ao respirar o ar na nave. Ele simplesmente está sem ar. Parabéns pelo podcast e muito sucesso. Atenciosamente, Wagner. É, cara, Wagner, eu acho que isso aí foi uma interpretação sua, cara. Eu acho que é isso mesmo, já foi falado isso. Muita gente tá falando que acontece isso mesmo. É? É. Tanto aquele negócio da Lois Lane também, que o pessoal perguntou por que, que a Lois Lane foi pra nave. Ela foi pra nave porque o Zod queria ler a mente dela, porque o cara lá da internet, naquela que ela passou a entrevista com o cara, né? A entrevista não, falando sobre o Superman, né? Falou que a Lois Lane sabia do Superman, sabia onde ele morava e tudo. É, mas eles não fazem menção a isso. Fala, é falado. Ela fala pro Superman. Não, mas o Zod fala que quer ler a mente dela? Não, ele não. Mas a Lois falou pro Superman. Ele leu minha mente. Marcos Keller, Kenobi, 24 anos, historiador, filósofo, P, que não é grande coisa na prática. E professor das ditas matérias no ensino público do estado de São Paulo. Boa noite, Jurássicos. Boa noite. Venho por meio dessa, após passar algumas boas horas para um mínimo de distanciamento e criticidade, agradecer-lhes devidamente pela presença dos senhores e senhoras, fantoches, tubarão e miote. Tipo, não entra nos senhores o miote? Não entendi. Claro que não. Eu sou um alienígena, vamos lá. No evento Anime Friends 2013, no último dia 14 de julho. Há bons 3, 4 anos que não visitava o evento. E o dia que vocês estariam presentes pesou imensamente na minha visita. Acompanhado de colegas e alunos. Isso aí, tá certo. Tem que mandar aluno lá e dar pontinho positivo pra quem vai. E pra quem escuta o Jurassicast também. Como já era esperado do evento, tenho minhas críticas quanto à divulgação, acústica, quantidade de mix e localização, todas já devidamente encaminhadas ao pessoal da organização, com pedidos carinhosos e esperançosos pelo retorno dos Jurássicos em eventos futuros, em todos se possível. Tomara que seus pedidos sejam ouvidos. Olha. É sim, muito bem ouvidos. Pode mandar um e-mail todo dia, deixa lá programado pra mandar. Manda os alunos mandar também. Isso, dá pontinho positivo. Põe de trabalho de casa. Mandaram. Pessoal do Jurassicast para a lista. A gente até manda a lista dos e-mails. Muito obrigado pela descontração, simplicidade, carinho e pela chance de sentar no colo do sedutor Leonardo Miotti. Ah, foi o Jedi professor de cursinho. Sim, lógico. O Jedi não, desculpa, o Sif com cara de professor de cursinho. Agora eu lembro dele. Desculpe os eventuais exageros. Jamais venceria o Uber Nerd Jedi em um quiz de Star Wars. Mas vocês são, para nós fãs, amigos próximos, alguns muito próximos até, que falam sim em nossos ouvidos e corações. Pessoas queridas que, com muito humor, compartilham a vida e experiências. O mesmo conosco, silenciosos em nossos iPods e PCs. Esse carinho que vocês nos dão não é uma mão única, pois estamos aqui, recebendo e, a nossa tímida forma, enviando nosso carinho para vocês. Continue sempre e, por favor, Marcos Keller. PS, Yasmin, o lenço estava limpinho sim, tá? Ele mandou um... Que lenço é esse? Viada, hein? Lembra não que ela ganhou aquele lenço lá do tipo paquistanês, lá, aquela maluquice que o cara deu aquele pra ela? Aquele cara que entrou lá no lenço, cara de herói. Que o cara botou na cabeça, parecia uma Maria, uma portuguesa. Eu ainda uso, viu? Eu usei pra ir pra balada domingo. Menino, eu tava um arraso. Viu só? Você fez o bem para uma pessoa. Eu quero imagens. Ave Maria, todo mundo quer foto. É legal. Mas, claro, o que importa é o que prova mesmo que tu tava um arraso e que tu foi com ele pra balada. Se tu falar assim, tu acha que tem credibilidade, é? Ah, minha irmã, qual é? Oxi. Ah, tá bom. Procurar. PS2. Uau, Miote! Cara, gostou de sentar no seu colo e está sonhando com isso até agora. Mano, esse colo peludo tá fazendo um sucesso que eu vou te falar, viu, bicho? É internet afora. Eu juro pra vocês que eu não entendo essa fixação dos ouvintes pelo Miote. O Miote, ele é grosso, ele não fala porra nenhuma. É um cavalo, trata todo mundo mal e o povo adora ele, cara. Eu que já te falei o quê? O que, que eu já te falei? O quê? Que gosta disso. Exatamente, o povo gosta de canastriz, gosta de cafajeste, tá ligado? Mulher gosta dessas coisas. Você fica, tratando bonitinho, faz comidinha, faz não sei o que, não sei o que. Quando você menos espera, meu amigo, ela tá te lascando. É isso aí mesmo, rapaz. Eu espero que eu tô comendo. É sim. Vai aprender com o Miote. A partir de agora, eu só faço do jeito que o Miote faz. Tá bom. Jurássicos, me chamo Luiz Alfredo, tenho 34 anos, moro em São Paulo e sou médico anestesiologista. Parabéns, deve ganhar uma grana da porra. Também conhecido... Comprar simplesmente... as canecas tu não compra, né, filha da puta? Também conhecido simplesmente como anestesista. Acompanho podcasts há 1 ou 2 anos e o Jurassicast tem um espaço destacado e prioritário na minha podoteca. Ai, que nome bonitinho. Aqui vai um pequeno feedback de minhas humildes preferências. Ouço o Jurassicast, se já viu o filme, é óbvio que tem a ver com... O quê? Vai do começo, tá? Ouço. Ouço o Jurassicast, se já viu o filme, é óbvio que tem que... Tem que haver spoilers no programa, então vejo primeiro o filme e depois ouço. O Elo Perdido, o Jurassic Comp, que periga ser hoje o melhor produto de vocês, é o que eu baixo com mais urgência quando sai. Ai, que legal! E assisto Tá Na Hora do Tchaka. Não acompanho tanto Vale a Pena da Pena, embora ele tenha sido responsável pela descoberta de filmes como As Vantagens de Ser Invisível, que assisti após a áudio resenha de vocês e me encantei como Calaveira se encantou. Acho que foi ele que falou na resenha. É, fui eu. Viu, gente? Tem que ouvir o Vale a Pena ou Da Pena sempre que sai. É tão rápido. É sim, é bom. No máximo 5 minutos, pô. É rapidinho, pô. Tendo eu ido atrás do livro e tudo, não sou tão frequente na cozinha do Tchaka, não sei porquê. É uma puta atração, dá uma fome do caralho. É massa. Porque não tenho grande interesse em cozinha mesmo. Mas comer você não tem interesse, né? E as dicas de sedução do Miote são curtinhas, mas eu gosto também. Ufa, são vários produtos. Sério mesmo que vocês têm... empregos paralelos? Acho que a química... Acho a química entre vocês três fabulosa e a chegada das meninas deu um fôlego novo ao que já estava bom. Tanto a Melina com o seu ótimo humor de tiradas soltas, quanto a Yasmin com seus comentários espontâneos e engraçadíssimos. E encontraram seus lugares dentro da já experiente dinâmica entre os três jurássicos. Mas, bom, jurássicos. Agradeço muito a vocês por hoje eu achar um engarrafamento em São Paulo divertido e desejável. Por favor, mantenham o gosto do trabalho. Pra ele. Nora Bolotos. Abraço carinhoso, Luiz Alfredo. Dirige pra mim, então, aí. Ixi, tá fácil, hein? Tá a carona que tá levando. Tá carona, então, velho. Passa aqui na Zona Leste e vamos lá. Se sobreviver, leva a mulher. É, mas só 2 pipocos aí na carroceria, dá nada. Caralho! Muito obrigado, meu caro Luiz Alfredo. Continue ouvindo o Jurassicast. E dê uma chance pro Cozinha do Tchaka que você vai gostar, cara. É um programa de culinária que não existe no mundo. Que isso, velho? Eu tenho certeza, velho, que ele dando chance e fazendo e vendo a Cozinha do Tchaka, ele vai querer fazer a receita e ele não vai se arrepender de fazer qualquer uma das receitas que a gente fez lá. Eu já recomendo. Veja a Cozinha do Tchaka do doce de kriptonita. Ufa, esse aí. Recomendo esse. Vê esse aí primeiro, depois você vai gostar dos outros. Ele ficou velho, um doce que brilha na luz negra. Eu só preciso falar isso, velho. Só vou falar isso. Um doce que brilha na luz negra, meu amigo. Doce de se você rei. Não tira onda com isso e você não pegar qualquer mulher com isso, meu amigo, você desiste do mundo. Não, vai pegar a mulher que gente, eu tô tentando fazer que ele ache o programa foda. Calma, relaxa. Cara, vê que é bom, que tem que fome, comer é bom, é uma maravilhoso. And the Jailer Man and Sailor Sam were searching everyone. Então é isso, interneticos, ficamos com o Jurassic Combo desta semana. E, aliás, desta quinzena, e até a próxima, né, não, gente? Não, é desse mês. É, esse mês, é verdade, desse mês, dessa quinta. Tá na Comic Con ainda, não voltou. Tá é, ele tá ainda no fuso horário. Ah, e tá dando jet lag. Pô, pior que eu ainda tô, sabia? Eu ainda tô. Ai, meu Deus. Miote, tá foda. Miote. Você lembra como foi bom lá na Comic Con, Miote? Ah, pô, vai, acabou caralho. O programa, vai. Tchau. Eu nunca gostei tanto de passar 6 horas numa fila. Nossa, cara, que coisa divertida. Era muito bom. 6 horas de fila. Pronto, querem saber mais sobre a Comic Con, ouvintes? Vejam os vídeos, porque aqui ninguém precisa ficar sabendo. Beijo, cheiro, tchau, pessoal. Tchau, meus tchau, amores. Tchau, coisa tchau, linda. Miote, sabe o que tá falando? Miote. A gente viu o Homem-Aranha de perto, não foi? Ah, vai, você nem deu lá pro Homem-Aranha. Vai lá. Peraí, gente. Só a última. Sabe o que é que fala. Tá? Não. Fica quieto. Ah, vá. Miote, você sabe quem tava na Comic Con, Miote? A Kate do Lost, né? Não. Não? Não. Quem? Oi, não! Pra trabalhar! Você tava lá? Miote, ignora esses invejosos, esses invejinhos, Miote. Não, eu acho que mandar tomar no cu é exagero. Desculpa, eu não gosto desse tipo de agressividade, cara, desse comportamento. Cara, assim o céu agora, vai tomar no assim, cu também, do curso. Sair aquela... Ah, é? Eu vou mandar tomar no cu. A pessoa que faz a comida pra você, que te trata bem, te trata com todo o carinho do mundo em São Paulo, aí você manda essa pessoa tomar no cu. Pô, fica sabendo, pra você passar é fome. Arriego. Meu Deus. Né? Miote. Podemos? Miote. Lê, Miote. Miote. Fala. Saudade quando era só nós três, Miote. Ô, saudade. Ô, tempo que não volta. Que isso, velho? Pois expulsa, cara. Pois expulsa. Chamou na xixa. Chateada. Chateada. Botou o peito pra fora e bateu assim, falou, vem. Ela não botou o peito pra fora. Não. Ela não botou. Ela tá não aqui, vem cá, o Reco, Bolão e Azeitona. Pode ficar calado, Pimo? Reco, Bolão e Azeitona. Eu sou quem? Não sei, não vou desligar agora. Vai, Miote, fala. Tudo tem limite, velho, no mundo, velho. Tudo, velho. Tudo tem que ter limite, velho. O limite é completamente acabou, velho. O limite passou na uma semana. Nossa, coruja. Eita, coruja. Posso só tirar uma dúvida? Coruja, pode. Só, antes, só uma coisa, coruja. Fih, não grava mais nessas casas de swing, não? É, tá? nessas casas das primas. É, na próxima. Eu prometo. Eu vou gravar sozinho, solitário. Eu prometo. Isso, não, você não precisa gravar sozinho. Só não precisa ir na casa de swing, na casa da luz vermelha. Fica tipo assim, entendeu? Sangue Seco não era aquele gênero musical lá do Chico Sainz? Sei não. Não, aquilo era Manguetal. Ah, tá. Tá bom. Sangue Seco. Tá bom, vai, minha vez. Coitado. Ah, escolhe não, cara. Ele é um cara de boa. Miote. É, ele fez um pão na chapa pra mim. Cara, é, aí um pão na chapa tava gostoso. Que isso, velho? Tô te falando, vamos acabar logo? A gente devia acabar na hora da menstruação seca, tá vendo aí, ó? Olha o que deu. Que isso, pão na chapa, nunca comeu. Valeu, Bruno. Valeu. Ai, viu? O pão na chapa tava bom. Tava. Eu como todo fim de semana pão na chapa. Ô, oh, mulher bem casada. Viu só? Vamos, vamos. A gente prometeu, é verdade, tem que manter o foco. É, não o pode... pão, faz pão na chapa gostoso, mas não tem os pelos do miote, né, miote? Ainda bem. Vocês querem me fuder, vamos lá. Ou ao contrário, miote. Eu acho, eu espero, francamente, como seu amigo, que seja o contrário. Eu espero. Ah, porque lá, se ela pegar uma cinta pica, filho, você se prepara que vai ser pica, viu? Ah, tem cara que perversa, né? É, ela tem cara de que vai ser má, viu? Eu não vou comprar dessas pequenas, não. Vai ser das grandes. Vai ser batata Pringles. Vai ser das grandes. Peraí, rapidão, rapidão. Vai rolar uma agressão aqui agora, velho. Não vai, não. O que que houve, filho? Meu irmão, a mina tá falando que o Superman é um filme horrível, velho. Olha aí! Eu não sei porque você foi essa cara, essa pessoa aí. Véi, vai rolar agressão, vai ter agressão, velho. Vai, neguinho vai voar do quinto andar hoje. Manda ela ver o filme do Hugh Jackman, que é bom pra caralho. Manda ela ver. Manda ela ver o Wolverine. Manda ela ver a Centopeia Humana. Pra ver. Caralho. Ela falou que só faltou ele ficar loiro pra virar o Super Saiyajin. Isso foi foda pra caralho. Ele tinha que lutar daquele jeito mesmo. O cara é um deus. Ele é foda e ele... Mesmo, o cara bonito. Ele é um deus. Perante a gente, ele é um deus. Deus. Ah, porque Deus não é alienígena. Deus tá aqui entre nós. Oh. Deus não é de outro planeta. Processo da Igreja Universal, hein? Não, Jesus está. Deus não está. Tá, a gente não vai discutir religião. Religião não escuta, não. Discuta o Superman. Véi, deixa eu terminar a gravação aqui, depois a gente discute isso aí. Vai, prossiga. Olha só. Imagina. Você tá louco, filho? Você viu que você tá vendo o que eu tô passando da minha vida, velho? Minha vida tá difícil pra caralho mesmo, velho. Tá foda, viu, bicho? Complicado, né? Vai.